tudo que sobe e desce. Um dia já voei, vejo óleo na manchete. Quem matou, quem já matei. Meu verso amadurece, o que ainda escreverei. Mas não deixo que decepe, o que ainda viverei. A chuva sempre passa, mas cuidado com a garoa. E se não se cuidar, ela pode te resfriar. Deixei de ter razão quando deixei minha mente louca. Não quero ter razão, razão só faz a gente errar. Pode pá. Somos poesias, um conjunto de frases. Eu já escrevi tanto e isso tudo me deu base. Quem nasce com dinheiro já nasce com game shark. Quem nasce pra ser guerreiro nunca vai pular de fase. Eu vou vivendo, eu vou vivendo, eu vou vivendo. Já que tudo é um momento, já que tudo é um momento. O sentimento, sentimento, sentimento traduzido em pensamentos. E o que há com você? Gente que não merece, no passado enfrentei. Hoje quase sem estresse, aprendi, me controlei. Refleti o que acontece, sabe, me valorizei. A chuva sempre passa, mas cuidado com a garoa. E se não se cuidar, ela pode te resfriar. Deixei de ter razão quando deixei minha mente louca. Não quero ter razão, razão só faz a gente errar. Pode pá. A gente vive, mas não é à toa. E não é só passarinho que voa. E lá do alto seu canto ecoa, encaixa na nossa canção que voa. Se amplia a visão do que está dentro do seu coração. Pois só voando se tem dimensão. E o que há com você? Fecha os olhos para ver. E o que há com a gente? Viva a vida. Sou mais agir pelo que. A gente vive, mas não é à toa. E não é só passarinho que voa. E lá do alto seu canto ecoa, encaixa na nossa canção que voa o mesmo ar. A gente vive, mas não é à toa. E não é só passarinho que voa. E lá do alto seu canto ecoa, encaixa na nossa canção que voa o mesmo ar.